A fecheiro 65, capítulo 36, Mundos Jamais Vistos. A casa estava em silêncio. Era a oportunidade perfeita para as minhas experiências. O Sr. Bug fora a Hullam's Mill, tendo levado os gêmeos Beardsley com ele. Lizzie e o Sr. Wemyss tinham ido ajudar Marsali com a nova maltagem. E a Sra. Bug, tendo deixado uma panela de papas de aveia e uma travessa de torradas na cozinha, também saíra, varrendo os bosques à procura de galinhas selvagens, agarrando-as uma a uma e arrastando-as pelos pés para as instalar no bonito galinheiro que o marido tinha construído. Bree e Roger, às vezes, vinham até à casa grande tomar o pequeno almoço, mas na maioria das vezes preferiam comer à sua própria lareira, como nesta manhã. Desfrutando a paz da casa vazia, preparei uma bandeja com uma chávena, bule de chá, natas e açúcar e levei-a comigo para o consultório, juntamente com as minhas amostras. A luz do início da manhã era perfeita, derramando-se pela janela numa brilhante barra de ouro. Deixando o chá em infusão, peguei em duas garrafinhas do armário e saí. O dia estava frio, mas bonito, com um céu azul claro que prometia um pouco de calor mais para o fim da manhã. Agora, no entanto, estava suficientemente frio para eu me sentir feliz com o meu chale quente e a água no bebedouro dos cavalos estava gelada, orlada de frágeis lâminas de gelo. Não suficientemente gelada para matar os micróbios, supunha eu. Conseguia ver longos fios de algas a cobrir as tábuas do bebedouro, a oscilarem delicadamente à medida que eu afastava a fina crosta de gelo e agitava a água, raspando uma das minhas garrafas ao longo da borda lodosa do bebedouro. Apanhei mais amostras de líquido da estufa, onde guardávamos os alimentos, e de uma poça de água parada e lamacenta perto da latrina. E depois encaminhei-me depressa para casa para fazer as minhas experiências enquanto a luz ainda estava boa. O microscópio estava ao pé da janela onde eu o tinha instalado no dia anterior, todo de metais cintilantes e espelhos brilhantes. Alguns segundos de trabalho para colocar gotículas nas lamelas de vidro que eu já deixara prontas e curvei-me sobre o microscópio para espreitar pelo óculo com ansiosa expectativa. O ovoide de luz inflou, diminuiu, apagou-se completamente. Eu semicerrei os olhos virando a rosca o mais lentamente possível e lá estava. O espelho estabilizou-se e a luz transformou-se num perfeito círculo claro, uma janela para outro mundo. Observei encantada, enquanto os cílios loucamente agitados de um paramécio se lançavam numa perseguição desenfreada de uma presa invisível. Depois, um tranquilo desvio de rota, o próprio campo de visão em constante movimento, à medida que a gota de água na minha lamela se mexia nas suas marés microscópicas. Aguardei mais um momento, na esperança de detectar uma das rápidas e elegantes euglenas, ou mesmo uma hidra, mas não tive sorte alguma. Apenas misteriosos fragmentos esverdeados, borrões de detritos celulares e restos de células de algas. Movi a lamela para a frente e para trás, mas não encontrei mais nada de interessante. Não havia problema, eu tinha muitas outras coisas para examinar. Lavei o retângulo de vidro numa vasilha com álcool, deixei-o secar durante uns segundos, depois mergulhei uma vareta de vidro numa das pequenas provetas que eu tinha alinhado diante do microscópio, pingando uma gota de líquido na lamela limpa. Tinha-me dado algum trabalho montar o microscópio adequadamente. Não se parecia em nada com a versão moderna principalmente quando estava desmontado e guardado na bonita caixa do Dr. Rawlings. Mesmo assim, consegui identificar as lentes sem grande problema. E com isto, como ponto de partida, consegui encaixar as partes do instrumento óptico sem muita dificuldade. Obter luz suficiente, no entanto, tinha sido mais difícil. E eu sentia-me entusiasmada por ter finalmente conseguido pô-lo a funcionar. O que estás a fazer, Sassenach? Jamie, com uma torrada na mão, parou à porta. A ver coisas, disse eu, ajustando o foco. Que tipo de coisas? Ele entrou no consultório a sorrir. Espero bem que não sejam fantasmas. Já tive a minha dose. Vem ver, convidei-o, afastando-me do microscópio. Ligeiramente intrigado, ele inclinou-se e espreitou pelo óculo, fechando o outro olho em concentração. Observou atentamente por um momento. Depois fez uma exclamação de agradável surpresa. Vejo-os! Coisinhas com rabos, a nadar de um lado para o outro. Endireitou-se, sorrindo-me com um ar deleitado. Depois inclinou-se imediatamente para ver outra vez. Senti-me tão orgulhosa do meu novo brinquedo. Não é maravilhoso? Sim, maravilhoso, disse ele absorvido. Olha só para eles, tão atarefados a empurrarem-se e a torcerem-se uns contra os outros. E tantos! Ele observou durante mais alguns momentos, exclamando baixinho. Depois endireitou-se, abanando a cabeça, admirado. Nunca vi nada assim, Sassenach. Falaste-me dos germes, é verdade, mas eu nunca os imaginaria assim. Pensei que tivessem dentinhos minúsculos, e não têm, mas nunca imaginei que tivessem estas caudas tão bonitas, ágeis, ou nadassem em tão grande número. Bem, alguns micro-organismos fazem-no, informei-o, aproximando-me para olhar pelo óculo outra vez. Mas estes malandrecos, em particular, não são germes. São espermatozoides. São o quê? Ele olhou-me sem compreender. Espermatozoides, disse eu pacientemente. Células reprodutoras masculinas. O que fazes, bebés? Estás a ver? Julguei que ele se fosse engasgar. Pois a boca abriu-se e um belo tom rosado inundou-lhe as feições. Queres dizer semente? Coaxou ele. Esperma? Bem, sim. Observando-o atentamente, despejei chá quente numa proveta limpa e entreguei-lhe para que se recuperasse. Mas ele ignorou o chá, com os olhos fixos no microscópio, como se algo pudesse saltar do óculo a qualquer momento e sair a contorcer-se no chão aos nossos pés. Espermatozoides, murmurou ele para si mesmo. Espermatozoides? Abanou a cabeça vigorosamente. Depois virou-se para mim com um pensamento assustador a ocorrer-lhe subitão. De quem são? Perguntou ele, com o tom de voz carregado de sombria desconfiança. Ah, bem, teus, é claro. Pigarreei ligeiramente envergonhada. De quem mais é que seriam? A sua mão dirigiu-se rapidamente em reflexo para o meio das pernas, onde se posicionou protetoramente. Como é que os conseguiste? Como é que achas? Perguntei-lhe um pouco friamente. Acordei com a custódia deles hoje de manhã. A sua mão relaxou. Mas um profundo rubor de mortificação coloriu-lhe as faces. Pegou na proveta com chá e bebeu de um só trago, apesar de estar quente. Muito bem, disse ele, e tossiu. Houve um instante de profundo silêncio. Eu não sabia que podiam estar vivos, disse ele finalmente. Cá fora, quero eu dizer... Bem, se os deixares numa mancha no lençol para secar, não sobrevivem, expliquei de maneira prática. Mas se não os deixares secar, gesticulei, indicando a proveta coberta com a sua pequena poça de fluido esbranquiçado. Eles vivem algumas horas. No entanto, no seu habitat natural, conseguem viver até uma semana após terem sido libertados. Habitat natural, replicou ele pensativo. Lançou um olhar rápido para mim. Quer dizer isso mesmo? Disse eu com alguma aspereza. Nesse momento ele lembrou-se do pedaço de torrada que ainda tinha na mão e deu-lhe uma dentada, mastigando, pensativo. As pessoas sabem disso? Quero dizer, nesta época? Sabem o quê? Como são os espermatozoides? Sem dúvida. Os microscópios existem há mais de 100 anos. E a primeira coisa que uma pessoa faz com o microscópio é examinar tudo o que esteja à mão. Tendo em conta que o inventor do microscópio foi um homem, eu pensaria que... Não achas? Ele olhou-me de esguelha e deu outra dentada na torrada, mastigando cuidadosamente. Não gostaria de me referir a isso como estando à mão, Sassenach. Disse ele com a boca cheia de migalhas e engoliu. Mas entendo o que queres dizer. Como se compelido por uma força irresistível, encaminhou-se para o microscópio, inclinando-se para observar outra vez. Parecem muito ferozes, arriscou Jamie, após alguns momentos de observação. Bem, têm de ser, disse eu, reprimindo um sorriso diante do seu ar de orgulho, ligeiramente envergonhado com a valentia dos seus gâmetas. Afinal, é um trabalho longo e árduo e uma terrível luta no final. Só um é que recebe a honra. Sabias? Ele ergueu os olhos perplexo. Compreendi subitamente que ele não sabia. Jamie estudara línguas, matemática e filosofia grega e latina em Paris, mas não medicina. E mesmo que as ciências da natureza da época soubessem que o esperma é composto de partículas separadas em vez de uma substância homogénea, ocorreu-me que eles provavelmente não tinham a menor ideia do que os espermatozoides realmente faziam. De onde julgas que vêm os bebés? Perguntei, após alguns esclarecimentos relativos a óvulos, espermatozoides, zigotos e assim por diante, o que deixou Jamie literalmente com os olhos em bico. Lançou-me um olhar um tanto ou quanto frio. Sendo eu um homem do campo, sei perfeitamente de onde vêm, informou-me. Eu só não sabia que toda essa atividade tinha lugar. Eu pensei que um homem planta a sua semente na barriga de uma mulher e ela cresce. Abanou a mão vagamente na direção do meu ventre. Tu sabes, como as sementes, nabos, milho, melões e por aí fora. Eu não sabia que nadavam como girinos. Compreendo perfeitamente. Passei o dedo sob o meu nariz, tentando conter o riso. Daí a designação agrícola das mulheres como sendo férteis ou estéreis. Não dando importância ao comentário, com um aceno da mão, franziu a testa pensativamente para a lamela pululante. Uma semana, dizes tu? Então é possível que o garoto seja realmente do tordo? Apesar de ainda ser muito cedo, levei mais ou menos meio segundo a fazer a ligação da teoria à aplicação prática. Ah, o Jamie? Sim, é bem possível que seja filho do Roger. Roger e Bonnet tinham se deitado com Brianna, com a diferença de 2 dias um do outro. Eu disse-te isso e abri. Ele anuiu com um meneio de cabeça, parecendo distraído. Depois lembrou-se da torrada e enfiou o resto na boca. Mastigando, inclinou-se para dar mais uma olhadela no microscópio. Então eles são diferentes? Quero dizer, se há diferença de um homem para outro. Só de olhar, não. Peguei na minha chávena de chá e dei um gole, apreciando o delicado sabor. São diferentes, é claro. contêm as características de um homem para o seu descendente. Era o mais longe que eu achava prudente ir. Ele já estava suficientemente chocado pela minha descrição da fertilização. Uma explicação de genes e cromossomas podia ser excessiva neste momento. Mas tu não consegues ver as diferenças, mesmo com o microscópio. Ele emitiu um grunhido, engoliu a boca cheia de torrada e endireitou-se. Então, por que é que estás a olhar? Apenas curiosidade. Indiquei a coleção de garrafas e provetas no balcão. Queria ver qual era a capacidade do microscópio, que tipo de coisas eu conseguiria ver. Ah, sim? E então, qual é a finalidade disso? Bem, é para me ajudar a diagnosticar. Se eu conseguir pegar numa amostra das fezes de uma pessoa, por exemplo, e se conseguir ver que ela tem parasitas intestinais, saberei qual o melhor remédio para lhe prescrever. A expressão de Jamie era de quem preferia não ouvir esse tipo de coisas logo após o pequeno almoço, mas anuiu com um gesto de cabeça. Terminou o seu chá e colocou a proveta sobre o balcão. Sim, faz sentido. Vou deixar-te trabalhar, então. Inclinou-se e beijou-me rapidamente. Depois encaminhou-se para a porta. Um pouco antes, no entanto, virou-se para mim. Os espermatozoides, começou ele um bocado incomodado. Sim, podes levá-los lá para fora e fazer-lhes um enterro decente? Disfarcei um sorriso com a minha chávena de chá. Vou tomar bem conta deles, prometi, como faço sempre, não é? Lá estavam eles, pedúnculos escuros, encimados por esporos densos, contra o fundo iluminado opacamente do campo de visão do microscópio. Confirmado. Apanhei-vos. Endireitei-me, esfregando devagar a base da minha coluna, enquanto examinava os meus preparativos. Uma série de lamelas estava arranjada num leque perfeito ao lado do microscópio, cada qual com uma mancha escura no meio, um código escrito na ponta de cada lamela, com um pedaço de cera de um toco de vela. Amostras de bolor, tiradas de pão de milho úmido, biscoito estragado, e um pouco da massa de uma empada de carne de veado do Hogmanay. A massa fora a que dera melhores resultados até o momento, possivelmente devido à gordura de ganso. Dos vários substratos que eu testara, estes eram os três lotes de bolor resultantes que continham a maior proporção de penicillium, ou o que eu podia ter quase a certeza de que era penicillium. Havia um número desencorajador de bolores capazes de crescer em pão úmido, além de várias dezenas de estirpes diferentes de penicillium. Mas as amostras que eu escolhera continham os tipos mais semelhantes às gravuras do meu livro sobre esporófitos de penicillium que eu gravara na memória. Há anos, noutra vida. Só podia esperar que a minha memória não me falhasse e que as estirpes de bolor que eu tinha aqui estivessem entre as espécies que produziam uma grande quantidade de penicilina, que eu não tivesse inadvertidamente introduzido nenhuma bactéria virulenta na mistura de caldo de carne e que, bem, eu podia esperar muitas coisas. Mas chega um ponto em que se abandona a esperança em troca da fé e se confia no destino. Uma fileira de tigelas cheias de caldo alinhava-se ao fundo do balcão, cada qual coberta com um quadrado de musselina, para impedir que insetos, partículas transportadas pelo ar e fezes de rato, sem falar nos próprios ratos, caíssem dentro delas. Eu tinha coado e fervido o caldo. Depois lavara as tigelas com água a ferver, antes de as encher com o líquido castanho e fumegante. Isso era o mais perto que eu conseguira chegar de um meio de cultura esterilizado. Depois disso, agarrarem raspas de cada uma das minhas melhores amostras de bolores e introduzir a lâmina da faca delicadamente no caldo frio, dissolvendo os grumos azulados o melhor possível, antes de cobrir a tigela com o pano e a deixar a incubar durante vários dias. Algumas culturas prosperaram, outras morreram. Duas tigelas exibiam grumos verdes escuros peludos que flutuavam sob a superfície como bestas marinhas submersas, escuras e sinistras. Algum intruso, bolor, bactéria ou talvez uma colónia de algas, mas não o precioso Penicillium. Alguma criança tinha derramado uma das tigelas. Adso derrubara outra no chão, enlouquecido pelo cheiro de caldo de ganso, e tinha lambido o conteúdo com bolor e tudo, com toda a evidência de satisfação. Obviamente não havia nada tóxico naquela. Olhei para baixo para o pequeno gato, enroscado numa fresta de luz do sol no chão, a imagem do bem-estar sonolento. No entanto, em três das restantes tigelas, placas esponjosas e aveludadas de azul manchado cobriam a superfície. E o exame que fiz de uma amostra tirada de uma delas confirmou que eu realmente obtivera o que procurava. Não era o próprio bolor, que era antibiótico. Era uma substância transparente segregada pelo bolor como um meio de se proteger do ataque de bactérias. Esta substância era penicilina e era isso que eu queria.